Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. E os defensores do universo. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor do segredo. Tornantes, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 178º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta a criança, Jorge! Yeah! Olha as crianças, filha da puta! Yeah! É sempre assim, cara, exatamente. E neste episódio 178... damos continuidade ao que falamos no Paranerdia 162 de Mestres do Universo salvando Eternia, ou remendo Kevin Smith, para os mais conhecidos, né? Então a Netflix finalmente soltou a parte 2 dessa bagaça, vimos... gostamos ou não gostamos, você vai descobrir isso daqui a pouquinho. E para falar a respeito do que achamos, a respeito dessa finalização da presepada que o Kevin Smith fez, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus H.K.M. Fale, fala, Teteuzo. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho vários questionamentos... E eu não, vi nenhuma surpresa nisso. É, que virou carne de vaca esse negócio dos poderes de Grayskull agora, né? Mas tudo bem. Então lá, e também aqui comigo, que já se manifestou, inclusive, o homem que vai se fuder um pouco menos, já que o Wallace dessa vez não participou dessa merda, senhor Jorge Fire Falcon, fala, filho da mulher que eu amo. Pelos poderes de Grayskull, nós temos a força... Opa, rimei errado. Rimei errado, né? É um cretino, mas tá bom. E também aqui conosco, um cidadão que participou, sim, da primeira parte dessa merda, só que agora tá participando como empregado da casa, né? O senhor J. Santos, o meu querido fela da puta. Fala, cretino. Ô, gente, pelos poderes de Grayskull, se todo mundo tem, eu também tenho a força. Oxi. Oxi. Né? Tá bom, né? É o Ricabra. É. Então, se todo mundo pode, por que não? Pode, claro. Então, voltamos daqui a pouquinho com tudo que nós achamos dessa segunda parte do He-Man da Netflix, do Kevin Smith, depois dos recadinhos. E aí, senhores ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma sessão de comentários e coisas que a gente vê por aí, beleza? Primeiro de tudo, vamos lá, aqueles que querem comentar lá no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele e-mail maroto, com até mesmo com o vídeo resposta do nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele tweet maroto, faz... Meu, eu nunca ouvi ninguém mandando um tweet pro Nerdmaster, hein? Eu tô desapontado com vocês, ouvintes. Então, pra remediar isso aí, manda um tweet lá pra @paranerdia no Twitter, que aí a gente fica kit, beleza? Lá no Facebook, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia. E se você quiser comentar com a gente sobre os episódios e tudo mais, basta dar um pulo lá no nosso grupo do Telegram, t.me/paranerdia, hein? Agora, se você quiser ouvir os bastidores dos episódios, as gravações feitas em live e tudo mais, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. E aí, agora, se você quiser ajudar o Paranerdia de outras maneiras que não divulgando a palavra do episódio, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais o cafezinho no boteco, você vai fazer com que o Paranerdia continue dando seus saltos. De resto, eu peço que vocês acompanhem aí este episódio que tá sensacional. E não é porque eu tô participando. Abraço! Ei, Luke! Eu sou seu pai! Então, beleza, Mestres do Universo, Salvando Eternia, parte 2. Lançamento agora dia 23 de novembro de 2021, e para datar bem legal, foi há pouco menos de uma semana da gravação deste Paranerdia, né? Produzido e escrito ainda pelo hypado Sr. Kevin Smith, né? E continua com a mesma merda, a mesma sinopse. Eu tenho que confessar que eu, inclusive, foi muito cara de pau e eu usei a porra da mesma pauta que eu usei antes. Nem me dei a pauta que eu fiz antes. Então, depois de uma batalha catastrófica, divide Eternia, Tila e uma aliança improvável, precisa evitar a destruição do universo nessa continuação do clássico dos anos 80. A gente já falou que isso tá tudo errado, porque afinal de contas, o lore do desenho de 80 foi mandado para casa do caralho, porque o lore desse soft reboot aqui do Kevin Smith é o do 2002, né? Não é o da década de 80. Mas foda-se, né? Deixa pra lá. Nenhum dos Mestres do Universo até agora utilizaram a lore dos anos 80. Convenhamos. Também, né? Que lore. Mas, né? Não tem, mas os anos 80 quase não tinha lore, né? Pelo menos no desenho animado. Nos quadrinhos já era um pouco melhor, né? Exato. Era melhorzinha nos quadrinhos. No desenho animado, cara, o desenho animado... Pessoal, meta uma coisa na cabeça. O desenho animado é um comercial de 30 minutos de boneco. Não precisa ter lore. Precisa fazer a criança comprar. É bem isso. Com certeza. Todos os bonecos com a mesma movimentação, com a mesma cambalhota, com o mesmo soco. O mesmo corpo. Né? Produzido. Exatamente. Em massa, cara. É. Né? Mas tá bom, que seja. Aquelazinha no final que tinha, onde o He-Man dava uma liçãozinha de moral, aquilo era obrigatório por lei só, cara. Que era pra não ser só um comercial. Mas aquilo era a única coisa educativa que tinha no desenho. Cara, mas aquilo ali é a melhor... E era a melhor parte do desenho, venhamos e convenhamos, né? Opa. Eu não preciso dizer de novo hoje. Que foi graças a essa... Foi graças a essas lições do He-Man que eu aprendi que quando alguém me toca de jeitos estranhos, eu devo procurar o padre. Por favor, faça isso. Tá, e quando é o padre, né, que faz isso? Então... Aí foda-se você. Literalmente. Tá bom, bora trabalhar. O elenco é praticamente o mesmo, né? Acho que só teve de acréscimo o Ariete, que foi o seu Mauro Ramos. Graças a Deus botaram o cara em alguma coisa, pelo menos, né? Mas né? Tudo bem, fora o Mauro Ramos no Ariete, não teve mais ninguém de novo. Então, de novo, He-Man foi o Chris Wood lá fora e o Glauco Marques aqui dentro. Esqueleto foi o Mark Hamill lá fora e o Guilherme Lopes aqui. Atila foi a Sarah Michelle Gellar Buffy lá fora e a Mayra Góes aqui. A Maligna foi a Cersei, Lena Hadley, e lá fora e a Márcia Coutinho aqui. A Andra foi a Tiffany Smith, lá fora e a Isabelle Ricardi aqui. O Gorpo foi o Griff Newman lá fora e o Mário Jorge maravilhosamente aqui. Sim. O Pacato foi o Stephen Roth lá fora e o Guilherme Palestrinha Drummond aqui, né, Matheus? Mô? Oh. Opa! Guilherme Palestrinha Drummond. O Duncan foi o Liam Cebola Cunningham lá fora e o Ricardo Rossato aqui. Homem-Fera foi o Kevin Michael Richardson lá fora e o Alexandre Soares aqui. A Zoar Feiticeira foi a Susan Eisenberg lá fora e a Andrea Murucci aqui. O Fulgor foi o Tony Todd aqui. O Tony Todd vai pra puta que o pariu, porque quem mandou bem para um caralho foi o César Badavi, tá? Muito bem. Aqui, pra caralho, e para deleite do meu querido Jotinha, tivemos um repeteco básico daquela narração maravilhosa do Zé Santana, né? Muito bem. Exatamente. E é exatamente assim que começa o episódio 1 da parte 2, vulgo episódio 6, né, que é o Partido em 2, segunda série da Netflix. Quanto a isso, Nerdmaster, tipo assim, estruturalmente não é um episódio 6, né? É um episódio 1 da parte 2 mesmo, aquilo ali é uma segunda temporada. Mesmo que continue a história, mas. Não. A estrutura de roteiro de. O próprio Kevin Smith, no After Show, falou que a parte 1 mais a parte 2 compõe a primeira temporada. Compõe a primeira temporada, mas o que ele fez foi utilizar a estrutura de roteiro de começo, meio e fim na primeira parte e a mesma estrutura na segunda. Em estrutura de roteiro, são duas temporadas diferentes, não é uma só. Ele pode falar o que ele quiser, mas assim, em estrutura, na técnica, ele utilizou exatamente a mesma estrutura nos dois lados. Ele não fez uma continuação, ele fez de novo. Para critérios de Paranerdia, vamos utilizar o IMCP. Ah, tá. Para quem não entendeu, IMCP, Instituto Meu Cu de Pesquisa. Ah, tá. Eu já falei pra ele episódio que a 6. Gente não usa o Instituto Meu Cu. Pra começo de conversa, eu já falei pro Jorge mais de mil vezes que a gente não usa o Instituto Meu Cu, a gente usa o Instituto Data Foda-se. Mas tá bom, foda-se, né? Fazer o quê? Né? Ninguém me respeita tá vendo? A caralha desse programa mesmo. Esse programa tá sendo indexado por duas instituições e ainda mais o IQQ. Ué, que é o que eu uso. Ele quer que eu pergunte. Não, ele quer que eu pergunte. O que, que é isso? É o índice que eu quiser, claro. Abraço pro pessoal do Melhores do Mundo, Hermanoteu na Terra de Godá fez história. Eu mereço vocês, sabia? Mas tudo bem, foda-se. Uau. Então, episódio 1/6, né? Leiam do jeito que vocês quiserem. Isso. Partido em 2. Eternia vive um caos depois que Esqueleto explora seu recém-descoberto poder maligno e Feiticeira, Adam e os outros não podem fazer nada. Ou seja, é o comendo o cu da Mariola. Momento after foda-se, porque foi o que terminou do episódio 5, né? Basicamente. Só que não começa direto, né? Começa com um flashback da origem da Feiticeira. E da, entre aspas, origem da Tila também, né? Porque apareceu ali a tal das três peninhas que eu tinha falado pra vocês que tinha aparecido lá na luta do Fulgor. Sim. E ninguém tinha visto essa porra naquele episódio, a não ser eu, né? Mas tudo bem. Aliás, esse flashback já me fudeu com a cabeça, né? Porque eu passei a vida inteira acreditando que o mentor não era o pai da Tila. Mas o mentor é o pai da Tila? A minha vida inteira é uma mentira, cara. É, eu também, não, eu também pai, fui pego de surpresa. Vamos entender isso direito, o pai biológico da Tila, né? Porque pai ele sempre foi, né? Mas quando eu falo pai, eu falo o cara que doou 50% dos genes. Que ele era o pai de criação, todo mundo sabia. É, mas agora se sabe que ele é assim, pai é quem dá os genes e pai é quem cria. A gente sabia que ele era responsável por 50%, ou seja, ele criou a Tila. Agora a gente sabe que ele é responsável pelos outros 50%. E que, não, sim, aí ele seria o pai e a mãe. E sim, porque ele pegou a feiticeira. Pronto. Meu. Né? Eu já tinha cantado essa pedra na parte 1. Porque o cara tava muito preocupado com a feiticeira pra quem era só amigo, tá? Ele tava muito... Oh, meu Deus! Deixa eu socorrer a feiticeira... Também. Né? Nunca na ficção, tava muito. Nunca na ficção, Jota. Quando alguém se importa demais, ou tá te devendo, ou tá junto de outra maneira. Né? Ou tá devendo e tá junto de outra maneira também. Pode ser as duas coisas. Quase nunca as duas coisas, mas vamos lá. Mas não são auto-excludentes, né? É, não são. Né? Aí vamos botar logo a putaria na conversa, né? Savage He-Man. He-Man, Hulk-Man, vamos assim dizer, né? Hulk-Man. Que porra foi aquela, caralho? O Hulk-Man... Ele, tipo assim, ele tava... O Adam tava tentando encaixar o monólogo desde o castelo lá, né? Sim, desde o trailer. Né? Caralho, cara, ele estava tentando... Eu sou Adam, príncipe de Atéria, defensor dos segredos de Grayskull, filho da puta, tá toda hora tentando cantar aquela merda daquele monólogo da abertura da década de 80. O tempo inteiro. Até nessa hora aí que ele dá uma peitada no esqueleto mesmo, no deus esqueleto, né? Que aí ele pega e utiliza a segunda parte do monólogo, parceiro, velho. É, porque ele, tipo assim, ele só vira e fala. Meu. Ele só vira e fala. Cara, eu não preciso da espada pra ativar a porra do poder de Grayskull. E foi lá, levantou a mão e pelos poderes de Grayskull. Deu merda. Não, a cena ficou legal, cara. Não, a cena ficou ótima. A cena ficou maravilhosa, cara. Mas e com, que fabulosos mas com poderes tipo secretos assim, poderiam me ser revelados se eu não levantasse a espada, mas ainda assim falasse a porra da frase. Porra, cara, assim, o meu espírito oitentista, né, deu pulos aqui. Eu acho engraçado é que na abertura do reboot de 2002, toda vez que ele tentava completar essa frase, ele era interrompido, né, na abertura. Era, com a explosão do caramba na muralha. Agora nós sabemos o que acontece quando ninguém interrompe ele. Né? Isso também foi... Fala, Matheus, desculpa. Continua. Não, acho que é na parte 2 isso, vai, continua. Eu vou falar na parte 2. E o que vocês acharam do visu do... Hulkman? Básico. Bom. Básico, né? Basicamente, tipo, tiraram todos os adereços e colocaram ele só de tanguinha de texugo, além de aumentar a porra. Pior, vocês não pegaram a referência, não, né? Aquilo ali é o Conan. É o boneco antigo, né? Eu sei que é o Conan. Mas não precisava chegar a esse ponto. A única coisa que sobrou pra ele... O cinto foi embora, a parte do peitoral foi embora, só sobrou a porra da tanguinha de texugo. Olha, eu que soube, bom, né? Eu soube. Pelo menos isso, né? Né? Eu soube que houve uma edição limitada dos bonecos do He-Man, né? Que foi baseado na origem dele nos quadrinhos, que era esse barbárie aí, que era esse He-Man só de tanguinha com um machado na mão. Né? Mas aí, é, tipo, não tenho informação. Pelo que eu estudei pra pauta, teve uma promoção da Hasbro que você comprando 3 bonecos de qualquer linha, a Hasbro te mandava... A Mattel, no caso, né, que é a do Porto He-Man, né? Ela mandava o Savage He-Man, que era isso, era um He-Man, igual o He-Man normal, vamos assim dizer, só que ele era cabelo marrom e tanguinha só, cabelo marrom, tanguinha e o machado em vez da espada, era mas então, acho esse exemplo do Savage He-Man. Eu acho que esse não é o Savage He-Man, esse aí é o Lundar, cara. Não. Joga no Google Savage He-Man boneco, que você vai ver que tinha assim. Era só tanga e machado e cabelo marrom. Porra, mais nenhuma. Nossa, velho, é porque eles davam boneco sem alteração, né? O boneco básico, vai. Então, né? Vai essa porra. Então, se você pegar então o Savage He-Man do Hulk He-Man que a gente tá falando agora. O que diferencia? O cabelo é um pouco maior, não tem machado, e o tórax parece que sofreu um brrr. Não, deu um não brrr. Não tem machado até metade da luta, né? Porque assim que ele fizeram um montinho de zumbis em cima dele, ele pegou no machado que caiu ali no chão e começou a dar machadada pra tudo quanto era nego, tá? Sim, eu sei. Eu vi. Não, eu vi que não durou muitos segundos com o machado na mão, não. Eu sei não, que mas no... só isso basta pro hype, né, irmão? Eu sei que nos quadrinhos originais, os que vinham com os primeiros bonecos antes de ter a animação, não existia Príncipe Adam. O He-Man era esse cara louro. E aí chegava a feiticeira, né, que era a Tilaná, que não era a Tila, era a Tilaná, era outra feiticeira com roupa de cobra. Não de Falcão. Sim. E dizia pra ele: olha, você vai ser o defensor de Eternia, toma essas armas aqui. Aí ela dava mais uns acessórios pra ele, mas ele não se transformava. Aí ela dava o escudo do Vasco, né? É, o escudo do Vasco. A espada e. Como é? E o peitoral lá. Aí, beleza. Então o Hulkman começou a sentar porrada. Eu nunca vi o esqueleto apanhar tanto na minha vida, cara. O bicho apanhou mais que cachorro bandido na porta do mercado, cara. Puta que pariu. Pois é. Aí. Aqui no Nordeste a gente tem uma expressão pra isso, né? Ele cagou 1 quilo. Aí vem um dos meus primeiros questionamentos em relação a esse negócio. Que é. O esqueleto apanhou feito um filho da puta. Mas o He-Man também apanhou feito um corno desgraçado. Mas nenhum dos dois se feriu, cara. Nenhum dos dois se feriu. É, tava pau a pau. Aí eu fiquei pensando assim... Só que o He-Man tava... Aí surgiu a minha primeira teoria que não chegou no final da série e não foi bem explicada. Que é, eu fiquei pensando... O poder se dividiu em dois. O esqueleto ficou com todo o poder mágico e o He-Man ficou com todo o poder físico. E não deu em nada. É, por aí. Pode ser. Porque um é o antes do outro. Ou simplesmente o poder de Grayskull é tipo uma usina nuclear e o cara pode dividir o poder com quem quiser que tem energia pra dar e vender. É super Nescau, energia aqui da Gastão. Mas isso foi antes de eu reparar... É, isso porque a gente não é nem patrocinado. Isso foi né? antes de eu reparar que o verdadeiro poder de Grayskull é o poder filosófico. É o que vem depois. O poder filosófico é ótimo. O poder de Grayskull ali, cara, pelo que eu olhei ali, ele não tem essa divisão, entendeu? Ele é um poder e, tipo, quando você invoca ele, você tem um poder standard. Ele te leva ao ápice da sua forma física e te adiciona poder mágico. Só que aquele He-Man ali não tinha inteligência pra usar poder mágico, só tava usando a brutalidade, o poder físico, e pronto. Como o esqueleto, ele é uma criatura que manipula magia, aí sim, ele tinha acesso a uma ampliação dos poderes mágicos dele. Foi o que aconteceu também com a Tila, com a Tila não, com a Malegna. É, né? o que o, o, Ela teve uma ampliação absurda física e ganhou. Calma, sua piranha. Calma, essa piranha, que não é nessa hora ainda. Calma. Olha lá. Falando sobre poder. Aí Tila descobriu que é capaz, né, de fazer magia. Aprendeu ali rapidinho com a mãe dela o poder de teleporte, né? Então, beleza, vamos teleportar. Teleportou. Né? Teleporte 101, né? Né, teleporte 101, exatamente. E aí beleza. Partimos para o episódio 2, Sangue e Razão. 2/7. Adam invoca o poder de 2/7, exatamente. Muito obrigado, senhor. O senhor que estava prestando atenção assim na conversa. Muito obrigado. Adam invoca o poder de Grayskull sem a espada e confronta esqueleto. Depois ele mira num alvo improvável. O que acontece? Esqueleto invadiu Eternos, transformou todo mundo em zumbi, inclusive o Clampchamp e o Fisto, né? A gente viu, inclusive, aquela cena sensacional do Fisto socando fumaça, que apareceu no trailer, né? Agora já apareceu essa cena também no episódio. E aí, o que acontece? A Tila manda todo mundo pra Caixa Prego, também conhecida como as Montanhas Místicas. Uou. O He-Man ainda tá naquela putaria do Hulkman, né? Tá mais perdido que cego em tiroteio, tá dando porrada em Deus e o mundo, né? E aí eles descobrem o acampamento em Ponto Pavor para o rei, a rainha e o exército deles se reagruparem. Aí o He-Man olha para aquela porra daquele acampamento e fala: rei, Hulkman esmaga rei! Aí ele vai pra cima do o Hulkman tem daddy issues, cara. Aí papo vai, papo vem. O Hulkman tem daddy issues, cara. É daddy issues, porra. Mas isso ele sempre teve, né? Desde Adam, né? Puta que pariu, só que né? Aí, menos também com o papai que aprecia ele tanto, né? Papai dele aprecia ele com tanto amor e carinho, né? É, mas convenhamos. Menos cabeça pra pensar, mais daddy issues pra resolver. E como ele vai resolver? Na porra. Na porra. Aí ele chega no acampamento, a galera toda chega junto, né? Tava quase comendo a porrada na casa de Noca. Aí chega seu Randô e finalmente dá uma de rei, né? Porque na primeira parte ele é só porra de uma criança birrenta escrota, né? Mas aqui ele até que se mostrou um rei legal. Não pode ser! Será que este é meu filho? Será que este Brrr que apareceu no meu acampamento é o meu filho? Aí, uma coisa que eu espero muito que tenha sido erro da dublagem, tá? Que o rei Randô falou, meu único filho. Não, não puta. É. E a Adora, não conta nessa merda, mas... não é? Cara, eu nem pensei nisso também, acredito. Peraí, tecnicamente não está errado. Ele é o único filho. Não é o único, não... É isso que eu tô não falando. É por não isso é o único rebento que tenha sido uma falha na dublagem. Né? É por isso que eu espero que tenha sido falha na dublagem. Porque no inglês estadunidense, son é só pro filho homem. Então ele dizer only son, ele tá falando que o Ada realmente é o único filho homem. E foi exatamente dele. O que ele Beleza. Disse em inglês. Tudo bem que ficaria estranho ele falar. Né? Então ficaria estranho ele falar a frase: meu único filho homem. Que aí ia deixar muita margem pra entrada da Shiva, né? Mas. Que seja. Não, podia falar: meu único varão. Aí, legal. Meu único filho varão. Meu único varão. Cara, se ele mandasse o meu único varão, eu ia rir muito na conversa, mas tudo bem. Né? Ah, cara, mas assim... Falar, seu Bolsonaro, olha o senhor por aqui, seu Bolsonaro, né? Muito mas bem. Assim, se no inglês ele falasse my only child, aí sim você poderia reclamar pra caralho. Minha única criança. É sério. Mas vai lá, esquece, deixa pra lá. Aí ele abraça o Hulkman, pede desculpa, diz que sempre amou, diz que... desculpiço, né? Aí o Hulkman chorou por um olho e voltou a ser o Adam. Tcharam! Não esqueça daquela explosãozinha tipo puff. Puff. Não, essa destransformação então, agora foi teve muito broxante. Mas cara, assim, tem um problema sério ali, cara. Eu falei assim, não, o Rei Randu morreu, né? Porque quando o Adam se transformou lá no castelo, ele queimou todo o carpete, explodiu tudo, aquele raio caótico, caiu, esbagaçou com tudo, transformou ele no Hulk. E agora, quando ele se transformou, o mesmo raio caótico, bruto, desceu ali e explodiu. Pois é, essa... E pronto, acabou. Essa não tem parte mais aí, eu tenho vários questionamentos, né? Um desses questionamentos... Eu imaginei. É que o Hulkman, quando chegou aí no ponto terror, saiu arrancando árvore, matando manticora na porrada, né? E aí ele chega lá, e aí um bando de soldadinho com corda segura o maluco, cara? Bando de soldadinho com corda segura o maluco, cara? Nada... Ué, você sabe se e pior, é parente bando de do soldadinho da Mulher Maravilha ainda por cima, né? Aqueles soldadinhos anônimos, cara, que caíam que nem dominó no desenho, cara. O mesmo barulho que todo mundo caindo, hein? Ué? Né? É simples. Se eles caíam que nem bosta no desenho original, eles treinaram e ficaram melhores, pô. Olha aí. Mas, cara, é um gigante sobrenatural que mata manticoras na porrada. Já ouviu falar de licença poética? É, eu já ouvi falar em suspensão de descrença também. Matheus, eu não sei se você já... É exato, mas eu também não sei se você já ouviu falar em foda-se. Né? É bem isso. E é muito utilizado esse recurso, inclusive, nesse reboot, tá? Não, eles mandaram então, qualquer pretensão bom de fazer um negócio mais sério pro caralho, né? Eu estava esperando uma cena do He-Man tirando um arpel de dentro da tanga e laçando a lua, cara. Então, mas assim, aquela explosão que destransformou o Adam de volta, aquilo ali não foi uma explosão pra ser a sério. Aquilo ali foi basicamente um puff. Tipo, foi um puff que dava uma queimadura. Eu imaginei agora o Hulkman soltando... Não. Eu imaginei agora o Hulkman soltando um peido e desinflando, né, enquanto ele peida. Mas foi bem isso que eu quis dizer, entendeu? Você não entendeu que aquele raio ali, agora, pra destransformar, foi só pra devolver as roupas do Adam, entendeu? Não foi o raio queimador de Curico, entendeu? Mas vamos lá. Aí, beleza, todo mundo feliz, todo mundo contente, né? E passamos pro episódio 3, Rato de Esgoto, aliás, 3/8. Antes que eu me esqueça, né, da contagem, tá? Né? A Maligna começa a duvidar dos motivos do esqueleto. Oh, really? Ela relembra como conheceu o vilão e toma uma atitude inesperada. Ah, sim, que eu esqueci de falar, no episódio 2, o esqueleto transformou a Maligna na feiticeira de Grayskull, né? Então agora ela é a feiticeira do castelo. E uma informação extra que eu achei engraçado e curiosa de ser colocada é que ela não é a feiticeira Zoar. Ela é uma feiticeira do Deus Morcego, do Mestre do Universo. Mas assim, novamente, entendeu? Novamente questionamento aqui. A ideia do esqueleto de transformar a Maligna na feiticeira de Grayskull é dar pra ela um casaco de pele de morcego gigante e fazer uma pintura corporal nela. Boa, boa, Matheus. Foi isso que eu imaginei, porque ele não transformou ela em feiticeira. Ele falou assim, agora você é feiticeira. E aprimorou os poderes dela só, e mais nada. É. Ela que achou que era feiticeira, que não podia sair, né, do castelo. Não, mas ela tava presa no... Ela ficou presa no castelo. Ela não estava presa no castelo. Ela estava presa num relacionamento tóxico. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele só falou, você não pode sair daqui, você é feiticeiro, você tá preso aqui, acabou. Pronto, ela, ok. Então, depois desse comentário do Matheus, eu só mando aquela velha história, o que me fez lembrar depois que o Matheus comentou. Tá bom. Parecia mesmo, parecia bastante. Aí, papo vai, papo vem, de volta lá no... no campamento do Ponto Pavor, o rei agora tá agradecendo todo mundo porque devolveram o Adam para ele, né? Agradeceu a Tila, deu recompensa pra Andra, transformando ela em tenente da Guarda Real de Eternos, e agradecendo também ao Pacato, porque ele agora é um gato mais menos covarde, blá blá blá, bebê bebê bububu. Aí chega a dona Marlena, a mãe do Adam, né? Um Talon Fighter, né? Um caça de falcão. Aí ela: "Ah, Adam, meu filho, tá vivo! Mas por quê? Como é que aconteceu isso?" "Ah, mamãe, é uma longa história. Depois eu te conto." "Longa história, meu cu!" Que ela falou assim: "Long story, my butt." No original eu fui ver, tá? "Longa história, meu cu, agora vem cá comigo, você vai ter que me contar tudo." Ah, então tá bom. E nesse meio tempo ela deu uma olhada de canto de olho do tipo: "Tô te olho em você, tá, filha da puta, currando assim, ó." É bem isso. É contigo mesmo. Né? Tá, ó. Tô olhando pra você, tá, seu filho da puta? Desgruda de nós, agora eu vou falar com meu filho aqui, isso. Tá? Não é? Aí, papo vai, papo vem, né? A Malegna começa a ter dúvidas do esqueleto, né? Ter dúvidas de se o esqueleto tá fazendo realmente as coisas direito nesta porra. E aí o capacho dos capachos, né? Que é o nosso querido Homem-Fera, chega lá pra ela: "Não tá na hora de tu liderar esta caralha, não? Ah, vamos fingir que você não falou isso, seu bicho fedorento. Vá pra longe de mim, que eu não quero papo com você." Ela tá uma babaca de mais... Homem Fera no maior momento tá... Porra, eu escrevi isso nas minhas anotações. Talarica é o caralho. Eu escrevi isso nas minhas anotações. Talarica é o caralho. É gato, não é talarico não, porra. Que mané talarico? Não, mas peraí, eu acho que o Jorge... Mesmo que ele... O Jorge que... tem razão, cara. Porque assim, esse episódio 3 foi um dos que eu mais fiz anotação em relação a esses relacionamentos que a Maligna tem com o Homem Fera e com o esqueleto, né? Inclusive, quando a Maligna estava lá na masmorra conversando com o Duncan, né, com o mentor, a Maligna ficou toda corada quando o Duncan menciona o bullying que ela sofre nas mãos do esqueleto. Mas não era um corado assim de: "Ai, estou com vergonha porque ele sabe que eu sofro, né, que eu sofro um relacionamento abusivo." Era uma... parecia ser uma vergonha do tipo assim: "Cara, Grayskull tem paredes finas." É bem isso. E assim, e outra coisa, é. Outra coisa a respeito do Homem-Fera que eu imagino que o HQ Man tenha anotado lá em todos os comentários que ele fez enquanto assistia. Sim. É que assim, o Homem-Fera, ele sempre foi o gado da Maligna. Sim, cara. Agora ele se cansou de ser o gado e agora resolveu ser o talarico, né? Imagina só um relacionamento onde a Maligna sofre um relacionamento abusivo por parte do esqueleto, e aí vai ser a dominatrix do Homem-Fera, que tem uma personalidade uma personalidade submissa, né, cara? Olha aí as camadas, mais camadas que uma cebola. É basicamente você mudar o relacionamento abusivo de ponto de vista. Porque enquanto a gente tá falando a respeito do relacionamento abusivo do homem pra mulher, a gente reverte isso quando se trata da Maligna pro Homem-Fera. Olha só. Verdade. Mas aí que tá. A Maligna chega no esqueleto. O esqueleto mostra o universo pra ela, tal e coisa, bonito, legal. Fala que o plano dele é que ele vai arrumar o ápice celeste, com isso vai ganhar poder sobre a existência toda, e com isso ele vai finalmente matar o He-Man. Aí a Maligna: "Porra, sério? É pra matar o He-Man que você quer fazer essa merda? Você vai ter poder pra reestruturar a vida, o universo e tudo mais, e você só quer matar o He-Man? Mas vai ser burro assim na casa do caralho, porra! A merda. Nerdmaster. Ah, eu não sou burro! Nerdmaster, peraí, deixa eu ler aqui o comentário do Jaderson Gomes. Aliás, Jaderson, valeu por ter vindo e comentado com a gente. É, eu ri no meio da gravação, cara, não teve como. Ele falou a respeito da cena entre a Marlena e o Randor. Assim, ela olhou pro rei com aquela cara de nem se anime, você vai continuar dormindo no sofá. Isso é verdade. Isso é verdade, mas vamos lá. Aí, continuando. Aí, papo vai, papo vem, o Capacho fala lá com ela que ela devia mandar, tal coisa, e foda-se. Aí ela vai e volta pro esqueleto. Aí, no que ela volta pro esqueleto, o esqueleto, e aí? Vai continuar com a putaria? Vai continuar com a palhaçada? Não, meu amor, não vão, não, meu querido. Você sabe que eu adoro o poder. E você, assim, todo poderoso, tá deixando toda molhadinha, tal e coisa. É. Mas a gente tá precisando praticar o nosso outro passatempo, sabe? Uauá! Sim, eu gosto desse passatempo. Cara, muito eu achei bom. Isso tumante. Aí, então vamos lá? Não, assim não. Léo, que merda, né? Ah, mas assim não. Se eu for me deitar com um deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí eu não quero morrer tão cedo, tal e coisa. Então baixa a bola aí, desliga o poder pra gente poder fazer lesco-lesco. Aí o esqueleto olhou pra Maligna, viu aquela pintura corporal que tá no corpo dela, tal coisa. Ah, tá valendo. Desliga esta porra! Né? Doeu os poderes de Gresco! Desliga esta merda! Aí ela volta seu esqueletinho normal, né? Aí ela joga o filho da puta na poltrona lá do trem do trono dele, né? Aí começa a sem vergonhice, começa o canal sexy, né? Ela senta nele, começa a beijar. Cara, isso é uma delícia dar um beijo numa cadeira, né? Dar beijo nos dentes. Você já tentou beijar dente, cara? Não deve ser um negócio moral, legal, cara. Não deve ser um troço moral gostoso, da né? História então, é, você pode ter o poder de Deus, mas você continua um escravoceta. Bem isso. E ela fez tudo aquilo apenas para pegar a espada. E não a espada. Pegou a espada errada, cara. Pegou a espada errada. Não. Mirou numa espada, não, eu. Não, pegou a espada certa. Não é essa daí. Não outra espada, não. Bicho. É, né? Aí, beleza, ela pega na espada do poder, né? Na espada de Grayskull. Aí fala, mas tu é muito bucha mesmo, né? Só tá pensando naquilo, seu trouxa, seu otário. Só que mais? Quero uma papo com você, não. Eu que vou agora ser a minha campeã com jogos e prostitutas. Pelos poderes de Grayskull! Quem tem a porra dessa força agora sou eu! E aí ela vira Graciane. Ela vira Graciane pelos Barbosa. Pelos poderes de Grayskull, eu sou a Kefla. Não, pera. Ela vira Graciane Barbosa, já vem com direito à roupa de rainha de bateria, cara. Bem isso. Né? Cara, deixa eu dizer. A única coisa que eu não gostei é ela ter ficado com o cabelinho curto, cara. Ela podia ter mantido o visual com o cabelo longo. Cara, esse episódio 3 foi o episódio que eu fiz mais anotações, porque tem coisas nesse episódio que me deixam muito estranho, né? A começar quando. Cara, esse episódio é um roteiro de filme pornô. Tenho certeza. Porque. Já começa com o mentor chamando o esqueleto. Não, começa com a Maligna chamando o mentor de impotente na masmorra. Nessa hora eu pensei que a trilha sonora já ia entrar um sax suave. Né? Porra! Né? Aí tem aquela coisa. Aí tem aquela coisa toda dizendo que o mentor dizendo que ouve a Maligna e o esqueleto quando eles estão sozinhos. Aí tem a talaricagem do Homem-Fera. Aí tem a história de errar a espada quando tá lá com o esqueleto, né? Vai pegar numa espada, pega em outra. Cara, esse... É minha mente que tá suja? Não pode ser, cara. Too much hard feelings. Né? Aí o esqueleto vendo que fudeu, né? Porque agora é a maligna que tá poderosa pra caralho, ele foge, né? Fez ele muito bem, né? Porque senão ia se fuder mais do que tava se fudendo já, né? Aí, legal, o papo vai, papo vem. Aí a galera tá reunida na sala de guerra lá pra tentar saber o que que eles vão fazer. E aí aparece a maligna nas nuvens, igual o esqueleto apareceu nas nuvens no episódio 1. Povo de Eternia, tá todo mundo fudido na minha mão. Eu vou matar tudo, a começar com o Pretérnia. Tá vendo, Pretérnia? Tá vendo teus heróis? Tchau. Estalado de Thanos. Pá! Não é só Thanos que sabe fazer estalada, não. Tá vendo? Eu também sei. E aí, Pretérnia foi pra casa do Caixa-Prego. Acabou Pretérnia, acabou o Grespo, acabou o Hiro, o Bandai, o caralho. Acabou todo mundo. Aí, legal. Agora, e aí? O que a gente faz? Fudeu, né? Porque se maligna agora tem o poder, ela deve ter matado o esqueleto. Não sabe de nada, inocente. Fazer o quê, né? Né? Aí, então, o que a gente faz agora? Ah, já que eu tenho poderes de feiticeira, então, pra evitar uma feiticeira, vamos de outra feiticeira. Então, eu vou tentar mandar um zap-zap mental aqui rapidinho pra galera pra ver se eu chamo todo mundo pra cair na porrada com a maligna, né? Ah, então tá, tenta lá, fazer o quê? Aí nesse papo que a gente precisa da ajuda de todo mundo e a gente vai aceitar a ajuda de quem vier. Pra que que o Adam falou isso, né? Nunca falou isso, batem na porta da sala de guerra. E quem é que tá lá? Esqueleto! E aí? Tudo bom? Fica com essa cara de bunda, não, me chama pra entrar, porra. Quando ele deu ênfase no qualquer um, cara, eu falei assim, ih, já vi tudo. É, né? Também isso. A esqueleto apareceu e fim do episódio 3. Partimos agora para o episódio 4/9, Destino e Esperança da Luz. Quase, né? Traduzindo, vamos ciente tirar de seu o poder legado. Do... Também. Ciente do seu legado, Tila tenta manifestar seus poderes para chamar ajuda no combate à maligna. E Adam se une a um aliado improvável. Eles não tinham visto o episódio anterior, o esqueleto já tinha aparecido, não? Improvável. Meu, isso daí é estagiário não... colocando o subtítulo na Netflix, cara. Por aí. Aí legal, então a Tila tá lá fazendo o berebecanta com a banda dela pra tentar fazer o zap zap mental pra todo mundo, tal e coisa. É o quê? Kikerá, você não entendeu? Ah, Kikerá, tá bom. É que você gritou, não estourou, não vi porra nenhuma, mas tudo bem, vai lá. Aí, nesse meio tempo, tá lá Esqueleto e Adam fazendo conferência, né? Ah, então tu tá com medo da maligna? Não, só porque ela ficou com o braço maior do que o da Graciane? Nada, eu me amarro, mulher forçuda. Imagina, tá, que porra é essa, cara? Não. Aí, ah, eu vou me arrepender disso, mas a gente vai ter que unir força pra poder deter a maligna. Ué, isso é óbvio, né? Eu sei exatamente como é que a gente vai fazer isso, o esqueleto. Ah, a gente vai lá e pede, por favor, pra ela parar de destruir o mundo. Aí o Adam cruza os braços com aquela cara de stay down for what, né? É. Ih, caralho, é isso mesmo que a gente vai fazer. Puta que pariu. Né? Não foi legal pra caralho. Bem né? Isso. Aí começa o plano Cebolinha do Adam, que esse é um plano Cebolinha, muito plano Cebolinha, cara, puta que pariu. Mas é. Né? Sai Tila e anda para um lado, chegam lá na porra do castelo de Grayskull, enquanto nesse meio tempo o Adam e o esqueleto tentam chegar na porta da frente assim, bate campainha e tudo, bonitinho, tal coisa. Aí o Capacho vai lá abrir a porta... Ô, patroa, tem uns fulano aqui querendo falar com a senhora. Olha, esqueleto e Adam juntinhos, que bonitinho. Vocês querem falar comigo? Né? Virou capacho. Se ele já não era capacho, agora virou mais capacho ainda. Puta que pariu. Não, é que agora ele assumiu o papel, né? Né? Aí, nesse meio tempo, ela também chegou. Você é homem ou é fera? Porque os dois não dá pra ser. Porra, tia, sacanagem, faz comigo não. Aí. É defeito de nascença, por favor. Né, porra? Sou feio assim porque nasci assim, porra. Sacanagem. Aí, legal, chega a Maligna, convida os dois pra entrar, né? Maligna, para essa merda que vocês estão fazendo, porque não pode, tal coisa, vai acabar com o universo. Eu vou acabar com o universo mesmo, igual você acabou comigo, seu fela da puta, que não me tratou, eu não tinha marido, ninguém me comia. Eu não tenho... Nerdmaster sendo cancelado em 3, aí... 2, 1... Ah, que foda-se, só porque eu tô citando 7 gatinhos, vai tomar no cu você também, pô. Aí a Maligna começa a querer saber se eles vão brigar com ela ou não. Ah, a gente não quer brigar, Vossa Excelência, a senhora que é a pessoa mais poderosa do mundo, tal e coisa, a gente não vai conseguir com a senhora. Adianta fazer elogio não, filha da puta, vocês vão brigar comigo, não vão? Então começa a porrada, bora, vamos pra cá pra porrada, porrada. Nessa parte eu achei até interessante que foi algo mais ou menos assim, olha, pelo menos esse daqui sabe falar, sabe? Né? Mais ou menos isso. Nesse meio tempo, a Tila e a Andra invadem o Grayskull também, né? E eles estão tentando descobrir que tá o mentor pra libertar o mentor, né? Papo vai, papo vem, eles encontram... O Spycor primeiro, né, disparando o espeto pra tudo quanto é lado. Eu vi, já vi esse boneco, era muito foda, ele tinha mesmo essa porra desse disparador de espeto. Enfrentaram também o Webster, que não fedeu nem cheirou, mal entrou, já caiu no poço, né? Basicamente dois capangas do tipo C. Né? Aí vão descendo pro tipo menos ainda, cara, você vai descendo. Enfim. Mas o que eu ia falar era o seguinte. Aconteceu o que eu já vi acontecer, por exemplo, no Dragon Age Origins. Os caras estão indo resgatar o Grey Warden lá pra poder salvar ele. No meio do caminho ele aparece. Foi o que aconteceu com o Duncan. Né? As duas estavam indo salvar ele e quando aparece ele lá. Ah, vocês vieram me salvar? Eu já tinha me libertado. Esse aí, o Nerdmaster já era. Esse aí foi o momento, referências obscuras que ninguém lembra, né, da série. Porque eles colocaram, principalmente utilizando uns capangas que não estavam no original, no desenho original. Não estavam... Tipo, não, o Pig Boy, ele tava no filme, né? Pig Boy tava no filme, o Goldman só aparece nos quadrinhos da DC lá dos anos 80, né? E eles colocam o Blade também, que só aparece no filme. Ah, é verdade, eu não lembrava do Blade. É, basicamente resgatando os capangas do nível C pra baixo. Capangas do nível C pra baixo, cara. Pig Boy, cara. Nem quando você tá assistindo o filme o nome dele é mencionado. O nome dele só aparece nos créditos. E aí a gente vê que a cena se divide em duas partes. Em que a gente tem o He-Man e o esqueleto. Tomando uma sova máscula da Maligna, né? Que agora tá Maligna, né? Maligna Man. É Maligna Man. Inclusive, na hora que ela tá peitando lá os caras, né? Ela solta uma frase que é extremamente perigosa quando você é literalmente a Graciane Barbosa, que é a minha é maior. Porque é quase isso. Ai, caramba, eu achei ridículo, velho. Isso pode ser entendido de tantas formas diferentes, mano. Não, ela pega só a espada, mas a frase foi mais ou menos essa. Ah, que espada bonitinha, mas a minha é maior. Só faltou engrossar a voz. Exatamente. Entendam como quiser. É do tipo assim, ah, que espada bonitinha, mas a minha é maior. E ela tava curtindo demais, que quando ela se transformou, você viu que ela deu uma olhada assim pros braços, e como que, porra, agora sim. Porra, né? Esse esteroide aí tava bom demais. Tava, e aquilo devia deve ter soltado ácido lático pra caralho. É, patrocínio da Monster. Mas enfim. Agora, sim, manda. O que eu ia falar é que assim, o Duncan, vulgo mentor, né? Ou em inglês, Man in Arms, ele vira e fala: vocês vão pra parte mais interna do castelo e eu me viro. Sim, voltei. Vocês chegaram a continuar da onde eu caí, não? Não, a gente só deu uma seguida básica, pelo menos até a parte em que a Andra e a Tila se separam do mentor e a Tila vai direto pra parte mais baixa do castelo. Aí eu pergunto o seguinte, vocês falaram do Homem Cabra e do Garoto Porco? Sim. O Pig Boy, falamos. Pig Boy e Goatman, que são, assim, raspa do tacho. Cara, porque raspa do tacho é pior ainda, porque sabe de onde que veio o Pig Boy, né? Do filme. O Blade também. Aquele Blade também apareceu, né? Sim. Os caras fazem cada referência. Foi o que até eu falei, é só juntar os capanga de nível C pra baixo e já era, né? Só pra virar saco de pancada. E pra virar bonequinhos pra compor o cenário. Nesse meio tempo, a Tila encontra a Maré da Transformação, né? Que é o laguinho que a Dona Feiticeira usou lá no primeiro episódio. E o Duncan e a Andra se encontram com ninguém mais, ninguém menos que Corpo o Branco! Afinal de contas, a Malegna chamou a galera de Subterna para ser os exércitos dela, né? Porque, segundo Adam, nenhuma alma viva lutaria pelo lado dela. E verdade, tanto que ela chamou os mortos, né? Aí, vamos lá, seu Isaac Bar-Davi. Pela morte! Subterna! Pelos inesgotáveis poderes da Maligna! Caralho, aquilo foi emocionante, maluco. Mano, eu gritei que é uma menininha nessa parte, velho. Deu pra perceber que o seu Isaac Bar-Davi tá bem fraquinho, velho. Mas não deixou de ser foda. Ele simplesmente, por mais que ele esteja fraquinho, ele não perdeu a pegada do trabalho que ele sempre fez. E eu falo e eu repito o que eu já falei na parte 1, não tinha melhor personagem pra botar o Bar-Davi do que o Fulgor. O Fulgor foi o personagem ideal pra ser o Bar-Davi, cara. Puta que pariu. Mas vai lá, o Corpo dessa vez, e aí já fazendo o papel de oráculo, né, na situação dele, né, porque ele apareceu ao mesmo tempo na frente do Fulgor e do Rei Randor, na frente do Mentor e da Andra, e na frente do He-Man, do Esqueleto e da Maligna, né, foi inclusive na frente da Malegna, da Graciniane Legna, que apareceu pela primeira vez a faixinha do corpo, né, voando tal coisa. Aí, não pode ser, isso não é real. Nossa. Aí o corpo, deixa real pra caramba! Nossa, velho. É o Zacarias. Eu pulei numa alegria da porra aqui. Se eu já tinha gritado que nem uma menininha na hora que apareceu o seu Isaac Bar-Davi dublando o Fulgor, no momento seguinte eu só aumentei o grito e falei, caralho! Né? Aí o corpo, o branco, né? Eu vi essa roubada de ideia do Senhor dos Anéis, tá, seu Kevin Smith? Homenagem tem limite também, tá, seu ladrão de ideia dos outros? Eu vi isso, tá? Mas ficou lindo pra caramba. Nerdmaster, na boa, a respeito do corpo, ou Orko, no original, cara, foi a aparição e os poderes que ele merecia desde o começo. Mas eu vou de novo reclamar que isto não é de acordo com a lore do desenho dos anos 80, porque na lore do desenho dos anos 80 o corpo só é poderoso em trola. Mas, e você também, como foi já foi trolado. Dito, deixa eu terminar, cala a boca, desgraça, deixa eu terminar. Mas como eu já falei antes, um recurso que é muito utilizado no enredo deste soft reboot é foda-se. É, enquanto o poder do Gorpo, desse modo, era possível apenas em trola, o senhor foi trollado. Ele repetiu, você percebeu, né, Matheus? Ele repetiu a piada, né? Né? Você viu também, né? Ele quer deixar bem claro que você foi trollado. Eu percebi. Vai ser o reboot do Windows, que nem da primeira parte, né? Antes ficou meio misturado com a tua voz, eu vou até remover na edição. Agora ficou bem claro. Agora, Nerdmaster, eu tô em dúvida de qual é que você vai querer comprar primeiro. Se vai ser esse orco ou se vai ser o orco do outro He-Man lá. Ah, cara, eu só vou comprar o robozinho. Eu não vou dizer que eu não gostei. Eu não vou dizer que eu não gostei do orco branco. Eu gostei do orco branco. Mas eu só vou comprar o robozinho. A Mattel não vai ver esse dinheiro meu, não, cara. Aquele cachecolzinho ficou foda, velho. Ficou aquilo foda. Isso não é um cachecol, isso é uma casula. Isso aí é aquele negócio de batina assim. De padre, né? Uma casula. O nome disso é casula. Ainda é cachecol pra mim. Mas tá bom que seja. O importante é que aquilo ali vira punho, dá porrada, estica, agarra, pega, puxa, vira, em cima e embaixo, puxa e vai, né? Muito por aí vai, né? Muito bem. É quase a capa do Doutor Estranho, né? É quase a capa viva do Doutor Estranho. Aí o corpo chega, né? E no que o corpo chega, a maré da brincadeira muda. Porque o corpo sozinho conseguiu enfrentar a Malegna de igual para igual. Olha, foda, tá? A Malegna tava já full power Malegna, porque já tinha acontecido, ou já tava para acontecer a porra do ápice celeste, tá? Então, beleza. Então, o corpo mais fodão ainda, ele aguentou a Malegna na porrada, aguentou o Fulgor na porrada, enquanto tava curtindo com a cara do Randor e abrindo passagem para eles irem para outra sala para poder voltar lá pra briga junto com a galera, né? Então, muito antes. Isso aí realmente é o oráculo. É tudo vê, tudo sabe, tudo fala, tudo pode, né? Muito bem. Então, tá bom. Vou perguntar uma coisa para vocês que assistiram dublado. Né? Porque eu assisti legendado e tem uma parte onde o Rei Randor, ele realmente fala: vem beijar meu anel. Não, ele fala, no original ele fala que é a sua chance de beijar o anel, tal e coisa. Aqui no Brasil saiu: essa vai ser sua chance de ouro, na hora que brilhou o anel do Randor. Aqui, em inglês, ele fala literalmente: vem beijar meu anel. You can kiss my ring. Vem cá, dá um beijinho. Dá um beijinho no anel do tio, dá? Beijo grande, saca? E como quem fez a tradução pro português sabia que isso daí ia virar meme, com certeza fez uma adaptação, não fez uma tradução literal. É, muito bem. Aí, papo vai, papo vem, seguindo viagem, termina, no caso, já o episódio 4 com a Malegna, full power Malegna, né? Que agora parece que vai ser foda-se de todo mundo. Malegna e surge a Tila Feiticeira! Oh! Muito bem! Se por um lado a gente teve uma deusa, né? Por favor, Jorge, não esqueça da trilha sonora. Oh, meu filho. Desse lado agora nós temos... Ela é uma deusa, é uma louca, é uma feiticeira! Ela é demais! Muito bem! que não esqueçam que teve toda uma porra de um flashback junto com a Zoar pra poder explicar o que aconteceu com ela quando ela assumiu o manto de feiticeira e o que a Tila tinha que abdicar em nome do poder de feiticeira. Só que ela só virou e falou assim: ah, você abdicou? Problema seu, você se fodeu. Simplesmente eu não vou abdicar de porra nenhuma. E assim ela pode sair do castelo quando quiser. Eu simplesmente vou ser minha própria feiticeira com jogos e prostitutas. Quer dizer que era só... era só querer que ela podia sair do castelo na hora que quisesse. Ah, essa parte eu achei forçado, cara. Porque, beleza. A única coisa a que uma história de ficção tem que ser fiel é sua própria estrutura interna. Ela vai e ignora completamente isso. Eu queria saber se de repente ela dissesse: não, eu vou sair daqui, não vou abdicar de nada. Aí ela sai de dentro da água uma humana, igualzinho todas as outras humanas, sem poder nenhum, porra. Seu filho da puta, tem regra aqui, tá? Você não vai passar por aqui sem passar pela burocracia. Ou como diria uma boa referência, você não pode sair sem tocar um blues. E depois de ela sair da água, momento abertura do Fantástico, né? Tá bom. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Vamos finalmente pro caralho do episódio 5/10. Season finale! A espada e a feiticeira. Tila assume seu novo papel e Adam recupera na espada. Na sinopta recupera. Recupera é bom. Série... Não, na minha quinta série exige que eu fale que ele pega na espada, né? Começa o confronto final que vai decidir o futuro de Eternia e de todo o universo. O que acontece? Acontece a porra do ápice celeste, né? A Malegna, durante a briga com o corpo, a Malegna perdeu a espada. Adam pegou na espada, que tá sério, oi. Aí ele gritou: pelos poderes de Grayskull, nós temos a força! Porque ele dividiu o poder entre ele, o Pacato, que ele já fazia isso, e o esqueleto, que voltou a ser God Esqueleto, né? Esquelegod voltou ao esqueleto. Mas por quê? Ah, porque eu quero que você sinta o gostinho de salvar o universo. Oi! Eu só tava. Eu achei. Aí, eu só tava esperando começar a tocar nessa hora aquele house dos anos 80 lá. We got the power! Tan, tan, tan, tan, tan. É que o He-Man do Kevin Smith ficou com inveja do He-Man do CGI, que lá eles dividem o poder, então vou dividir o poder com todo mundo. Já virou carne de vaca, porra, desse poder do Grayskull mesmo, né? Então agora foda-se, dá poder pra todo mundo. Agora vocês entendem a minha abertura. Pelos poderes de Grayskull, nós temos a força. Opa, He-Man errado. Não, He-Man certo. O pior é que tá He-Man certo, não tá He-Man errado. Aí beleza, papo vai, papo vem, começa a porradaria geral. He-Man contra esqueleto, porque o esqueleto começou a bater na Malegna, tal e coisa, tá? Beleza, mas aí chegou a feiticeira Tila. A Tila foi pra cima da Malegna, que a Malegna: ha, sabe como é que eu vou acabar com você? É só eu sair do castelo. Pá! Aí a Tila: ô, minha filha, não é assim que roda a brincadeira, não, que essa porra desse castelo agora tá sobre nova pro nova direção, tá? E toma ali uma porrada no meio da Malegna. É a Malegna que tava super poderosa, foi pra casa do caixa-prego, que se foda. E agora vocês estão relatividade ouvindo... é uma maravilha, né? E agora vocês estão ouvindo de fundo a música da Mulher Maravilha, porque se nós temos... O Superman encarnado na Maligna, nós temos a Mulher Maravilha encarnada na Feiticeira. Barra Tila. Né? Aí beleza. E a roupa dela tá linda demais. Ô, rapaz, isso foi. Não, e aí, tipo, além da roupa, aplicaram puta do Mega Hair nela, porque o bagulho ficou gigantão. Né, eu tinha que parar com aquela porra daquele cabelo de cis, né, todo cabelo ativista, de vista raivosa. Então, perdoe-me, pessoas. Isso. Todo o cabelo que a maligna perdeu foi para onde? Com a feiticeira, claro. Foi na Tila, foi pra Tila. Afinal de contas, elas frequentam o mesmo salão, né? Então ela pegou o Mega Hair da Malegna e... Ter dado um problema pra acertar a cor, cabelo natural e magia, não se fala mais nisso. Né? Boa. Então tá. Aí, papo vai, papo vem. Enquanto que a feiticeira Bungo Tila tá sentando a porrada na Malegna, o que que esqueleto faz? Ah, já não tô fazendo porra nenhuma mesmo, né? Já não tô servindo pra nada? Vamos dar porrada no He-Man! He-Man, vem pra porrada! O pau comendo solto lá fora, né, do castelo. Todo mundo contra todo mundo, né? Tava. Agora tava a porrada foi muito foda. É do fulgor contra o corpo branco, né? Porque eu não sei se vocês perceberam que pra derrotar o fulgor, ele usou uma magia que tinha dado errado no primeiro episódio da parte 1, que é exato. O feitiço da bolha. E que deu muito certo agora. Isso foi bacana, mas eu quero chamar especial atenção para o completo abandono e negligência da Andra, disparando laser pra tudo que é lado, botando em risco a vida de inocentes. Inclusive do Rei Randori. Puta que pariu, mano. Cara, isso é verdade. Eu não acreditei. Ela tá do lado do Randori, do Duncan, e me dispara uma rajada circular de um raio de pelo menos o dobro da distância que tava o Duncan. Era pro Duncan e o Rei ter captado também naquela merda, cara. Esse Rei é cagado pra caramba, porque se livrou do raio do He-Man e agora não morreu com a fatiada. É só lembrar que a Andra não é um Stormtrooper, né? Pra sair atirando sem errar, sem acertar as coisas, né? Mas vamos falar a verdade. Mas, meu irmão, laser não para essa no meio do cena aqui da Andra e, aparentemente, o que acontece com a Andra depois que acaba a porrada toda, que a gente vai chegar lá, né? São algumas coisas que deram pra Andra fazer, porque durante essa parte 2 todinha, ela simplesmente não teve importância nenhuma. Ao contrário da parte 1, onde ela era bem mais importante. Né? É que assim, chegaram nessa parte, viraram pra ela e falaram: vai, Andra, brilha! Brilha, mas não me queima, brilha. Caralho! Olha, mais um comentário oportuno então tá. Do Jaderson. A Tila deu aquela zoada. Que filho da mãe. Né? Né? Tá. E outro aí, comentário, beleza. Que ele acabou de mandar. Andra tem mira, só não tem noção. Não, noção ela não tem nenhuma. Noção zero. Joselito, mas aí, o que acontece? A Tila tá comendo a porrada, né? Aí começa aquele, vamos assim dizer... É, homenagem aos animes, né? Quando elas duas viram energia e começam a se porrar em forma de energia no espaço, o Jorge nessa achei hora... preguiçoso deve ter, pra caralho. Né? Deve ter ficado muito feliz de ter visto o momento Dragon Ball ali dele, né? Obrigado, Toriyama, por mais essa citação. Aqui no Eu Animesfere, vai fazer essa frase na puta que te pariu. Um abraço pra minha mãe. Mas aí, beleza. Tá lá, Madame Dona Malegna e Dona Tila se comendo na porrada, tal e coisa, e de repente a Tila fala: poxa, mas você não tá vendo que vai dar merda esse negócio? Olha o passado, você acha que a gente veio aqui parar nesta porra desse lago só porque você quis? Não, aqui é o lugar onde morreu Zoar e reviveu tal e coisa, e a vida é assim, é tudo muito bonito, tal e tal, qual e vem. Ah, tá, e aí a Malegna desiste do poder da Graciane, digo, do poder do Grayskull, e ela consegue voltar com a Tila. Aí todo mundo morre, todo mundo volta, a Tila devolve todo mundo pro negócio. He-Man pega, em mais um momento anime, o He-Man pega o esqueleto, né? Une ele que nem a equipe Rocket, inclusive com brilhinho. Sim. Tá? Eu vi. Plim. Nossa, velho, que coisa horrível. Eu só queria ver o esqueleto falar: ah, eu tô decolando de novo! Quase isso. Né? aí, legal, todo mundo tá vivo, todo mundo tá feliz, vamos transformar a porra da Andra agora na nova mentora, Depois de quase ter matado os chefes dela ali em campo de batalha, ela ganha. Né? Muito então, bem. Uma coisa que eu queria achando... falar, uma coisa que eu queria falar a respeito da luta entre a Tila e a Maligna, é basicamente o seguinte, as duas se pegando de porrada, aí vem a Maligna, vem com aquele discurso emo, dizendo, mas eu vi um monte de merda desse universo, e esse universo só vai ser salvo se por acaso eu destruir ele. Aí vem a Tila com o discurso de o céu é azul, o sol amarelo e viva os cogumelos. E aí não, ela desiste. Não, não, não. O discurso dela não foi esse. O discurso foi azul, amarelo e tudo é muito belo. Por aí. Não, cara, eu tenho... O bem vence o mal, espanta o temporal. Tem uma coisa que me incomodou demais no final desse episódio, que foi o seguinte. Já que nós estamos falando das consequências do que acontece depois da batalha, é que a Maligna possivelmente volta para a cidade dela, que eu não vou lembrar agora, que lá no episódio 2 tem a origem da Maligna, né? Zendaya, né? Zendaya, putaria. Aí ela volta pra lá, arrependida, porém perdoada, né? Só que isso, cara, me dá muito engulho, porque, olha só, presta atenção no meu raciocínio. No mundo real, desculpa as pessoas que são religiosas, espíritas e tal, no mundo real, no nosso mundo, nós não temos como comprovar a existência de um paraíso e de que as pessoas têm alma. As pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam nisso. Discordo, mas. As pessoas acreditam nisso porque elas têm fé, mas não têm evidências, né? Mas dentro do mundo aqui, do Mestres do Universo, o paraíso é real. E as almas são reais. E as almas são sencientes. É os heróis que estão lá em Pretérnia, né? Então a Maligna vai, destrói uma dimensão inteira e todas as pessoas que nela moram, possivelmente roubando dela a chance de ter uma reencarnação, possivelmente, né? E aí fica tudo de boas. A mulher cometeu animacídio, cara. De a boas. Mulher cometeu animacídio. Na hora que ela pegou o corpo e impediu que o corpo voltasse para o mundo dos mortos, ela tinha que ter sido cercada por um exército de soldados. Era, vem cá, minha filha. Vai passar o resto da vida na cadeia. Possivelmente, se você não for executada. Eu fico putaço com esse tipo de final, onde o vilão comete uma atrocidade dessas e aí vai de boa ser perdoado pra ir morar na casinha dela na cidade natal. Ah, tomar no cu, mano. Não, e sabe o que é o pior, cara? O que mais me deixou com raiva do caralho dessa porra desse final é o caralho do Capacho morrer, cara. O Capacho morreu, cara. O Gafieira jogou... Jogou o Fera Homem, que não era mais Homem Fera nessa hora, era o Fera Homem. No buraco do Castelo de Grêsco. Não tem volta daquele caralho, não, cara. Aquilo ali é poço sem fundo. Já era. Não vai voltar mais. Não tem mais Homem Fera nessa putaria, não, tá? Então, eu tenho duas referências pra trazer pra vocês. A primeira é o momento da Maligna, agora Evelyn, né? Porque não é mais... Não é mais... Não, Evelyn, né? Ela não é, não, ela não é mais Maligna. Agora ela é ela só Ligna. É, só Ligna, né? Ela é Goodling. Mas assim, é o momento... Volta o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, o osso ruído e o rabo entre as patas. Eu tava esperando, né? Eu tava esperando que ele ia cantar essa. Já demorou pra cantar também. É, e o verso foi repetido 44 vezes enquanto ela voltava pra casa. A segunda questão é quando o esqueleto aterrissa no, na parte onde tá o culto, a mãe máquina... Calma, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Calma que eu ainda tenho uma outra coisa pra reclamar. Calma, calma, sua piranha. Parte calma dois. Aí, meu filho. Então tá. Aí, beleza. Aí, tamo na sala do trono do Randor, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo legal. E como tivemos uma nomeação de mentora no primeiro episódio, né? Ó o espelho, né? Espelho do roteiro. Agora vão ter uma nova mentora. E tá lá o Duncan, feliz e contente, tal e coisa... Falando que agora a Andra é a nova mentora. É uma salva de palmas pra ela, que ela merece. só porque quase matou os chefes. Aí, cena do balcão, Tila, a nova feiticeira, e o Adam chegando lá. Ah, sabe como é que é, né, Tila? Agora tu é a feiticeira, a primeira que consegue sair do castelo, tá forte pra caralho, tá outra quase Graciliane também, sabe porrar, sabe bater, sabe fazer feitiço, acho que tu não vai mais precisar de mim não, né? Sabe de nada, inocente, não vou precisar muito de ti, seu trouxa, tu, onde eu vou tu vai junto, sabe, seu otário. Ah, legal, eu pensei que você ia me abandonar, então tá bom, eu vou, né? Aí dá aquela mãozinha, mãozinha com mãozinha, né? Ô, bebê, ô, neném, viadinho, oh, tão bonitinho ele. Quase. E ele tenta encaixar novamente, né? O monólogo, né? E é interrompido pela trocentésima vez. Eu sou Adam, o príncipe de Eterna, defensor da puta... Adam, chega, tá? Chega, não deu, ninguém aguenta já mais. Vai pra puta que pariu, você e essa porra desse monólogo. É, meu herói, vai pra puta que pariu, você e o monólogo, tá? Todo mundo já sabe desse caralho desse monólogo, tá? Não enche o saco, não. Aí, agora sim, cena final, esqueleto aparece de volta na Montanha da Serpente, aquela que tinha virado sede da Tecnoceita, tal coisa, do Triclops, lembra? Tal coisa? Então, aí tá lá, esqueleto, vamos assim dizer, desinfetando, né? A Montanha da Serpente, é, o cara tá atacando com fogo, novo, meu, né, filho? Não, ele tá literalmente desinfetando aquele caralho, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, o Triclops, ah, a gente não foi te ajudar porque a placa-mãe não deixou. Placa-mãe, essa porra dessa estátua aqui atrás, se né? Estalta! Então tá, cultuem os caquinhos, seu bando de filhos da puta. Aí no que ele dispara a porra do raio, né, na estátua a fim de explodir, ó, oh, plot twist, a estátua para o raio do esqueleto. Se transforma na porra de uma cópia da Zoar. Eu não sei se vocês perceberam que era uma águia que virou uma mulher. Então, sim, é uma referência a Zoar, né? Aí o que o esqueleto... Quê? Que é isso? Não pode ser? Que porra é essa? E aí a estátua enfia os canudos da unha na porra do esqueleto, começa, entenda, a soltar aquela... Quiser, né? Aquele... Aí, o que eu entendo... É aquela porra daqueles... O que eu entendo... Nanonitas, né? Na porra do esqueleto. Só faltou... E aí o esqueleto vai virar um ciberesqueleto. Cara, só faltou ela dizer resistência é inútil. Nós né? Vamos assim... Nós só vamos, não foi Borg... Nós vamos assimilar só vocês... Só não foi Borg... Né? Ela só não foi totalmente Borg porque abriu uma lampadinha na testa dela e surgiu o símbolo da Horda. Ou seja, tem Horda. Tá? Ou seja, e se tem Horda? Se tem Horda? Ou tem seja, She-Ra. É, e assim, o que eu pensei na hora que eu estava assistindo e vi o esqueleto recebendo todos aqueles nanorobôs e tudo mais. Falei, pronto, vamos transformar o esqueleto no Hordak, né? Não, pior. Sabe o que é pior? Vai virar o esqueleto das novas aventuras do He-Man. Credo, não, não! Não, não, não, pelo amor de Deus. Pois é, não. Agora, eu dei esse pulo, nem viu, Nerdmaster? Eu dei esse pulo, Nerdmaster, quando eu vi o flashback da Maligna, né? Maligna. É, porque o esqueleto tava de uniforme da Horda, tava. Ele tava de uniforme da Horda, ele tava com um cinturão do tamanho do mundo, sim, com o símbolo da Horda. Eu falei, como? Sim, aquilo. Sim. Não, mas isso é canônico porque o esqueleto foi general da Horda antes de deserdar, porque o Hordak tinha invadido Eternia, que inclusive é o plot de por que a Adora tá lá, né? Foi justamente o esqueleto quem sequestrou a Adora. E no caso, o Hordak era chefe do esqueleto. Considerações finais. Matheus, no frigir dos ovos, dá pra perdoar seu Kevin Smith? Olha, assim, eu achei essa segunda parte boa, eu gostei, né? Você tem que dar uma desligada, no cérebro mais nessa parte do que na primeira, né? A sua suspensão de descrença tem que estar mais suspensa nessa do que na primeira parte. É, eu também achei mais ligeira que a primeira parte, né? Também o ritmo eu achei melhor. Eu assisti os 5 episódios de uma porrada só, parece que o tempo correu assim de uma maneira espetacularmente rápida, né? O que eu fiquei... Tem algumas questões, né, que a gente levantou aqui, principalmente algumas coisas que não fazem muito sentido, mas é um comercial de brinquedo, não tem que fazer muito sentido mesmo. Eu espero ver se isso vai desenvolver em alguma coisa, se vai ter uma terceira temporada, né? Se tiver, eu vou assistir. Vou assistir sim, com certeza. Tomara. Jota, e aí? Gostou? Desgostou? Nhé? Então, eu assisti 3 vezes, né? Ah, isso pode ser... Isso pode se dizer que você é masoquista, dependendo da situação. É. sou bastante. E, tipo, eu assisti primeiro, assim que saiu, né? Mandei um monte de spoiler lá no grupo do Paranerd. Não mais spoiler do que eu. Fui xingado pelo pessoal. Né? E, cara... Assim, tirando algumas coisas que simplesmente não fazem sentido, porra, foda pra caralho, meu irmão. E eu acho que eu ainda vou assistir mais umas 3 vezes ainda. Ou seja, resumo da opinião do Jota. Tirando o que tá ruim, tá bom. Gosta de sofrer. Né? Gosta de sofrer. E quantas vezes tu assistiu o outro He-Man lá, o das crianças lá, o outro He-Man da Netflix? Então, 2. Meu Deus. Alguém ainda tem dúvida que o Jota é masoquista? Não. Ai, cara, o bicho tá bom, velho. Fala isso não. Opinião, o desenho é bom. Vamos lá. Primeiro de tudo, meu lado fanboy de dublagem gritou que nem uma menininha, por motivos óbvios. A série entregou o que se propôs, que foi basicamente terminar o que começou em 2002. E deu cenas que faltaram na primeira parte, que são cenas de maior ação e mais voltada para o lado dos mocinhos, porque até o presente momento, no episódio 5, a gente teve um momento e fodeu, acabou a Eternia. Por aí. Bom, eu, pra minha opinião, eu não sei se ela conta também, afinal só o quê? Só o rosto dessa porra, desse podcast, né? Eu gostei de Mestres do Universo, Salvando a Eternia. Eu ainda estou chateado pelo Lorde do Gorpo ter sido mandado pra casa do caralho. Eu achei um pouco bizarra a Madame Dona Malignaciane, né? Mas fora isso... Tá, beleza, eu gostei. São bons episódios, tem boas referências. Eu gostei da participação do Ariete, que a gente não falou, que é o meu personagem secundário favorito do lore antigo, né? Então, O Ariete só apareceu pra dar os seus 5 segundos de fama e depois caiu fora. Não, o Ariete só apareceu... O Ariete só apareceu como uma bomba. Para falar disso aqui foi bomba. Para falar disso aqui foi bomba. É isso mesmo. Então, pronto. Ah, isso aí, cara, é só pra vender uma nave que venha com um Ariete, que solta uma bomba lá e o Ariete abre que nem um Transformer e pronto, você tem um bonequinho. Aí eu quero! Só serviu pra entregar a tampa de lixo do Super Choque pro He-Man. É bem isso. Então é isso, ouvintes, ficamos com essa por aqui. Só outra... Fala. Só outra coisa que a gente sempre esquece de falar, mas pra mim isso é muito importante. A música. De novo, não teve nenhuma música remix dos clássicos do 1980 aqui. A única coisa que teve aqui foram aquelas músicas épicas, genéricas, que você vai no Spotify e coloca lá Epic Music, aí você bota qualquer música dessas heróicas, mas que você não vai lembrar depois. Cara, presta atenção, na hora que o Adam pega na espada, é a quinta série de novo aí, viu? E transforma de novo no He-Man, podia ter saído nem fosse remixado, mas podia, né? Mas foda-se, né? Tá bom, vamos lá.